Ficheiro 23, página 193, capítulo 11. O lobo avançava por entre a multidão. De vez em quando roçava na perna de alguém, mas desaparecia antes que tivessem oportunidade de ver o que lhes tocara. Embora a maioria estivesse habituada a ele, a sua presença ainda causava alguma comoção. Chegou até a surpreender Ayla, quando apareceu de forma tão imprevista, sentando-se à sua frente e fitando-a. Tão repentina foi a sua aparição que Danella se assustou, ainda que não tivesse sentido medo. Lobo, desapareceste o dia todo. Começava a perguntar-me onde te tinhas metido. Andaste por aí a explorar, imagino, disse Ayla, enquanto o coçava atrás das orelhas. O animal lambeu-lhe o pescoço e o queixo. E depois apoiou a cabeça no seu regaço. Quando Ayla parou, ele enrolou-se à sua frente e deitou a cabeça nas patas, relaxado, mas vigilante. Galeadal observou-o e depois sorriu. O nosso insólito visitante chegou no melhor momento da história, comentou. Voltando a assumir o seu papel, prosseguiu. É isso que queres? Ser um caçador nato? Perguntou a velha Zelandoni. Sim, é isso mesmo. Quero ser um caçador nato, respondeu Volafon. Então, entra na minha caverna, ordenou a anciã. O tom de relato já não era cómico, mas sim assustador. Assim que Volafon entrou na caverna, sentiu uma enorme sonolência. Sentou-se numa pilha de peles de lobo e não tardou a adormecer. Quando por fim acordou, tinha a sensação de ter dormido muito tempo, mas não sabia quanto. Na caverna não havia ninguém, nem sinal de que tivesse sido habitada. Apressou-se a sair. Na plataforma, o jovem abandonou a caverna imaginária, valendo-se dos pés e das mãos. Luzia um sol radiante e Volafon tinha sede. Quando se encaminhou para o rio, apercebeu-se de algo estranho. Para começar, via as coisas de um ângulo diferente, como se estivesse mais perto do solo. Ao chegar à beira do riacho, sentiu a água fria nos pés, como se andasse descalço. Quando olhou para baixo, não viu pés, mas sim patas, as patas de um lobo. Ao princípio, sentiu-se confuso, mas logo compreendeu o que se passara. A velha Zelandoni havia-lhe concedido o que lhe pedira. Queria ser um caçador nato e já o era. Transformara-se num lobo. Não se referirá a isso ao expressar o seu desejo, mas agora era demasiado tarde. Volafon foi assaltado por um profundo pesar. Quis chorar, mas não tinha lágrimas. Deixou-se ficar à beira da água e naquela que é tudo. Começou a tomar consciência do bosque de uma nova maneira. Ouvia coisas que nunca antes ouvira. Sentia odores que nem sabia que existiam. Apercebeu-se de muitos odores, em especial de animais. E quando se concentrou num coelho enorme, uma lebre branca, deu-se conta de que tinha fome. Mas agora sabia o que fazer. Silenciosamente aproximou-se da criatura. Embora a lebre fosse rápida, o lobo antecipou os seus movimentos e apanhou-a. Ayla sorriu ao escutar esta parte da história. A maioria acreditava que os lobos e outros comedores de carne sabiam caçar e matar as presas desde que nasciam, mas ela sabia que não era assim. Depois de dominar o manejo da funda, praticando em segredo, desejou passar ao nível seguinte. Caçar com ela. Mas as mulheres do clã estavam proibidas de caçar. Havia muitos carnívoros que de vez em quando roubavam a comida ao clã de Brum, em especial os devoradores de carne mais pequenos, como as martas, os furões e outras doninhas, pequenos gatos selvagens, raposas e caçadores de tamanho médio, como os carcajus, os linces, os lobos e as hienas. Ayla justificou a sua decisão de desafiar o tabu do clã, dizendo para si mesmo que caçaria apenas comedores de carne, animais perniciosos para o clã, deixando a caça de animais para alimentação para os homens. Como consequência, não só acabou por se tornar uma excelente caçadora, como aprendeu muito sobre as presas que escolhia. Passou os primeiros anos a observá-las, antes de conseguir apanhar uma vítima. Sabia que, embora a tendência para a caça fosse forte nos devoradores de carne, todos tinham de aprender com os mais velhos, de uma maneira ou de outra. Os lobos não nasciam a saber caçar. Os jovens aprendiam com a matilha. A narrativa de Galeadal captou de novo a sua atenção. O sabor do sangue quente na sua garganta era delicioso e Volafon devorou rapidamente a sua presa. Regressou ao rio para beber e limpar o sangue do pelo. Depois farejou em redor à procura de um lugar seguro. Quando o encontrou, enroscou-se e, usando a cauda para tapar a cara, adormeceu. Quando voltou a acordar, já tinha escurecido, mas agora via melhor de noite. Espreguiçou-se, levantou uma pata e urinou contra um arbusto. Depois saiu de novo para caçar. Na plataforma, o jovem imitou os movimentos de um lobo e, quando alçou a pata, todos riram. Volafon viveu durante um tempo na caverna abandonada pela velha, caçando e desfrutando da nova vida. Mas depois começou a sentir-se sozinho. O rapaz transformara-se num lobo, mas não deixava de ser um rapaz. E começou a pensar em regressar ao seu lar para ver a mãe e a atraente jovem do sul. Dirigiu-se para a caverna da progenitora, correndo com a vontade de um lobo. Quando viu uma cria de cervo que se havia separado da mãe, lembrou-se que a jovem do sul gostava de comer carne e decidiu caçá-la e levar-lha. Quando Volafon se aproximou, algumas pessoas viram-no e assustaram-se. Perguntaram-se por que arrastava um lobo, um cervo, na direção da sua caverna. Viu a atraente jovem, mas não reparou no homem loiro e robusto que estava ao seu lado com uma nova arma que lhe permitia atirar lanças a grande distância, com muita velocidade. Quando o homem se preparava para atirar uma lança, Volafon arrastou a carne até junto da mulher e deixou-a a seus pés. Depois sentou-se à frente dela e olhou para cima. Queria dizer-lhe que a amava, mas já não sabia falar. Podia apenas demonstrar-lhe o seu amor através dos atos e da expressão dos seus olhos. E tornou-se óbvio que aquele lobo amava uma mulher. Todas as pessoas do público se viraram para Ayla e para o lobo sentado aos seus pés. A maioria sorria. Alguns começaram a rir, outros a dar palmadas nos joelhos, à laia de aplausos. Embora não fosse ali que Galeadal planeara terminar a história, a resposta dos ouvintes fê-lo perceber que era uma boa altura para parar. Ayla sentiu-se envergonhada por ser o centro das atenções e olhou para João Dalar. Este também sorria e batia nos joelhos. Foi uma boa história, comentou. Mas não há nada de verdade nela, contrapôs Ayla. Uma parte sim, argumentou João Dalar, olhando para o lobo. Há um lobo que ama uma mulher. Ayla estendeu o braço e acariciou o animal. Sim, creio que tens razão. Grande parte dos relatos dos contadores de histórias não é verdadeira, mas contém alguma verdade. Ou satisfaz o desejo de respostas. Tens de reconhecer que foi uma boa história. E se alguém não soubesse que encontraste o lobo quando era ainda uma cria, sozinho no seu covil, a história de Galeadal podia satisfazer o seu desejo de saber, mesmo que se dessem conta de que não poderia ser verdade. Ayla olhou para João Dalar e anuiu. Depois viraram ambos a cabeça e sorriram para Galeadal e para os outros na plataforma. O contador de histórias agradeceu com uma profunda vénia. O público começava a levantar-se, e os contadores desceram da plataforma para dar lugar a um novo grupo de pessoas. Juntaram-se ao círculo formado em redor de Ayla e de Lobo. Foi incrível quando apareceu o Lobo. Chegou no momento certo, afirmou o jovem, que interpretara o papel de rapaz lobo. Não correria tão bem se o tivéssemos planeado. Não poderias trazê-lo todas as noites? Duvido que seja uma boa ideia, Zanakan, disse Galeadol. Toda a gente falará da história que contámos esta noite. Se acontecesse sempre o mesmo, perderia o encanto. Além disso, tenho a certeza de que Ayla tem outras coisas para fazer. É uma jovem mãe e a acólita da primeira. O jovem corou um pouco. Sim, claro, peço desculpa. Não é preciso, disse Ayla. Galeadol tem razão. Estou muito ocupada e o lobo nem sempre estará aqui. Mas creio que seria divertido aprender algo sobre a tua maneira de narrar. Se ninguém se importasse, gostaria de visitar-vos quando estivessem a ensaiar. Zanakan e os restantes aperceberam-se do peculiar sotaque de Ayla, ainda mais porque todos conheciam o efeito dos diferentes timbres e vozes e haviam viajado mais do que a maioria das pessoas. Adoro a tua voz, exclamou Zanakan. Nunca tinha ouvido esse sotaque, observou a jovem. Deves vir de muito longe, acrescentou outro rapaz. Habitualmente, Ayla sentia-se um pouco incomodada quando mencionavam o seu sotaque, mas os jovens pareciam tão entusiasmados que não conseguiu evitar um sorriso. Sim, vem de mais longe do que possam imaginar, respondeu João Dalás. Podes visitar-nos sempre que quiseres. Ficarias aborrecida se tentássemos aprender a tua maneira de falar? Perguntou a jovem. Olhou para Galeadol, procurando a sua aprovação. O contador de histórias mirou a Ayla. Galara sabe que o nosso acampamento não está aberto a qualquer visitante. Mas sim, tu serás sempre bem-vinda. Podíamos inventar uma história fantástica sobre alguém que vem de muito longe, sugeriu Zanakan, entusiasmado. Sim, podíamos, mas duvido que fosse tão boa como a história real, Zanakan, observou Galeadol. Dirigindo-se a Ayla e a João Dalar, acrescentou. Às vezes, os filhos do meu lar entusiasmam-se com ideias novas. E vocês deram-lhes muitas. Não sabia que Zanakan e Galara eram filhos do teu lar, Galeadol, comentou João Dalar. E Kaleshal também, indicou o homem. É o mais velho? Talvez devesse fazer as devidas apresentações. Os jovens que haviam encarnado as personagens da história pareciam bastante satisfeitos por conhecerem as pessoas reais do seu relato, principalmente ao escutarem os títulos e laços de Ayla recitados por João Dalar. Permitam-me que vos apresente Ayla dos Zelandoni, começou João Dalar. Quando chegou ao seu local de proveniência, mudou um pouco a apresentação. Antes era Ayla do acampamento do Leão dos Mamutói, os caçadores de mamutes que viviam a leste, na terra do sol nascente, e foi adotada como filha do lar de mamute, que é a sua Zelandónia, escolhida pelo espírito do Leão das Cavernas, o seu tótem, que a marcou fisicamente, e protegida pelo espírito do Urso das Cavernas. Ayla é amiga dos cavalos, Winnie e Racer, e da nova potra, Grey, e amada pelo caçador de quatro patas, a quem chama Lobo. Os jovens entenderam os nomes e laços que João Dalar acrescentou à lista quando se uniram. Mas quando falou do lar de mamute, do leão das cavernas e do urso das cavernas, já para não falar dos animais vivos que a acompanhavam, Zanakan esbugalhou os olhos. Era um gesto típico dele, quando ficava admirado. Podemos usar isso na nova história, exclamou Zanakan. Os animais? Não os mesmos, claro, mas a ideia dos lares com nomes de animais e, quiçá, também as cavernas e os animais com os quais viaja. Disse-vos que a história real era melhor do que qualquer relato que pudessem inventar, confirmou Galiadol. Ayla sorriu para Zanacan. Gostariam de conhecer o lobo? Todos vocês? Propôs. Os três jovens ficaram surpreendidos e os olhos de Zanacan voltaram a arregalar-se. E como se conhece um lobo? Eles não têm títulos e laços, pois não? Não exatamente, retorquiu Ayla. Mas a razão pela qual dizemos os nossos nomes e laços é para sabermos mais uns sobre os outros, não é? Os lobos conhecem melhor as pessoas e muitas outras coisas pelo cheiro. Se deixares que te fareje a mão, ele irá recordar-se de ti. Não sei, isso seria bom ou mau? Indagou Kaleshal. Se te apresentar, ele irá considerar-te um amigo, explicou Ayla. Nesse caso, creio que devíamos fazê-lo, afirmou Galara. Não gostaria que esse lobo me considerasse outra coisa que não sua amiga. Quando Ayla alcançou a mão de Zanacan e a aproximou do focinho do lobo, sentiu uma leve resistência, o impulso de a retirar. Mas quando percebeu que nada de mal poderia acontecer-lhe, a sua curiosidade inata e o seu interesse avivaram-se. O focinho dele está frio e úmido, comentou ele. Isso significa que é saudável. Como pensavas que era o contacto com o focinho de um lobo? Perguntou Ayla. Ou com o seu pelo? Como imaginas? Ayla moveu-lhe a mão para que acariciasse a cabeça do lobo e sentisse o pelo ao longo do seu pescoço e dorso. Repetiu o processo com os outros dois jovens. Tem o pelo liso e áspero. Está quente? Referiu Zanacan. Está vivo? Os animais vivos são quentes, a grande maioria. As aves são muito quentes. Os peixes são frios. E as cobras também, explicou Ayla. Como sabes tanto sobre animais? Inquiriu Galara. É caçadora. E já caçou quase todo o tipo de animais que existem, replicou Jundalar. É capaz de matar uma hiena com uma pedra, apanhar peixes com as mãos, e os pássaros respondem aos seus assobios. Ainda esta primavera liderou uma caçada ao leão e matou pelo menos dois com o seu atirador de lanças. Não liderei a caçada, argumentou Ayla, franzindo o sobrolho. Foi Joarran. Perguntem-lhe, sugeriu Jondalar. Ele diz que foste tu. Eras tu quem mais sabia sobre leões e como caçá-los. Pensava que ela era uma Zelandoni, não uma caçadora, comentou Kaleshal. Ainda não é uma Zelandoni, explicou Galiadal. É uma acólita em aprendizagem. Mas ouvi dizer que já é uma excelente curandeira. Como pode ela saber tantas coisas? Perguntou Kaleshal, um pouco duvidoso. Não teve escolha, respondeu Jondalar. Perdeu a família quando tinha 5 anos. Depois viveu sozinha uns tempos, até que a encontrei. Ou melhor, até que ela me encontrou. Fui atacado por um leão. Salvou-me e curou-me as feridas. Quando perdemos tudo, com tão tenra idade, temos de aprender depressa se queremos sobreviver. Concentrada no lobo, Ayla coçava-o atrás das orelhas, mantendo a cabeça baixa. Envergonhava sempre que as pessoas falavam dela, como se as suas ações fossem grandes realizações. Temia dar a impressão de que se achava importante e não gostava que a vissem como uma pessoa diferente. Era apenas uma mulher e uma mãe que encontraram um homem para amar e pessoas como ela, a maioria das quais havia aceitado. Outrora, desejara ser uma boa mulher do clã. Agora, queria apenas ser uma boa mulher, Zelandoni. Luvela aproximou-se de Ayla e do lobo. Parece-me que se preparam para contar outra história, anunciou. Vão ficar para ouvir? Não creio, respondeu Ayla. Pode ser que Jondalar queira ficar. Pergunta-lhe. Mas eu regressarei noutra altura para escutar mais histórias. Tu ficas? Acho que vou ver se sobrou alguma coisa para comer. Começo a sentir fome. Mas também estou cansada. Não tardarei a voltar ao acampamento, retorquiu Luvela. Vou contigo comer qualquer coisa. Depois tenho de ir buscar Jonaila, que está com a tua irmã. Ayla aproximou-se de João Dalar e esperou que se fizesse uma pausa na conversa. Vais ficar para ouvir a próxima história? Perguntou. O que te apetece fazer? Estou a ficar cansada e levá-la também. Pensámos em ir comer qualquer coisa, respondeu Ayla. Parece-me uma boa ideia. Podemos voltar noutra altura. João de Cam também vem? Inquiriu João Dalar. Sim, também vou. Ouviram a voz dele, vinda de trás. Onde quer que vocês vão? Os quatro abandonaram o acampamento dos contadores de histórias e encaminharam-se para a zona onde tinham juntado a comida.